Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vinda a mais um Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo durante estes 30 minutos para lhe trazer grandes músicas, ou melhor, grandes fados. Sejam tão bem-vindos a estes 30 minutos que começaram mesmo agora. Não vai perder nada porque as músicas, ou melhor, os fados, vêm todos já a seguir para si. Acompanhados das guitarras e das violas, vêm os nossos poetas e fadistas que fazem este grande programa só para si que está aí desse lado. Antes de dar início à nossa seleção musical, deixe-me só relembrar-lhe que o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está à sua espera. É só escrever-nos e pedir o seu fado. Também pode nos escrever para a página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb ou então participe do nosso grupo Antena Web no Facebook. Vamos dar início à nossa seleção musical com Rainha Santa, na voz de Alfred Marceneiro. Logo depois ficamos com Vítor Duarte, que nos traz Amor e Água que Corre. E terminamos com Varinas, Noivas do Mar, na voz de Alfred Duarte Jr. São estes os três fadistas que abrem a nossa seleção musical de hoje do programa Fado Maior. Fico por aí e até já. No coração português.

lindas e francas, noivas do mar. Três grandes senhores do fado, vamos ficar com Que Voz, na voz de Amália Rodrigues. Logo depois, Nísia traz-nos Desespero. E para terminar esta seleção, ficamos com Fado das Mágoas, na voz de Rodrigo Costa Félix. Mais três fados aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Quem de mim tenho ausência.

em teus olhos quando me olham. São águas vindas do céu que minhas mágoas consolam. São águas vindas do céu que minhas mágoas consolam. Em nossas trocas de olhar, perguntas que vou fazer. Em nossas trocas de olhar, perguntas te vou fazer. Tu respondes sem falar, eu ouço só por te ver. Tu respondes sem falar, e eu ouço só por te ver. É por isso que agradeço o olhar que Deus te deu. E é por isso que agradeço o olhar que Deus te deu. E que não vejo e não esqueço, são mágoas vindas do céu. E que não vejo e não esqueço, são mágoas vindas do céu. E como o tempo parece ser nosso inimigo, chegamos ao fim deste programa Fado Maior. Mas amanhã estamos de volta para lhe trazer mais 30 minutos da maravilha portuguesa que é o fado. Acompanhados pelas belas guitarras e violas, têm os nossos fadistas que nos cantam os poemas mais bonitos que nos tocam o coração. Mas só amanhã, à mesma hora, onde? Aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Já sabe que o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde nos pode e deve escrever a pedir o seu fado preferido. Também nos pode escrever para a página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb, que está de volta à nossa página, não é? E também pode entrar no nosso grupo Antena Web no Facebook e, claro, por lá também pode fazer os seus pedidos. Sinta-se à vontade e faça do Fado Maior o seu programa de fado favorito. Vamos terminar com Nasci para Ser Ignorante, na voz de Ana Moura, logo depois Porque Voltas de Quilei, na voz de Ana Sofia Varela, e Escada Sem Corrimão, na voz de Camané. São estes os três fadistas que eu lhe deixo para o fim desta nossa emissão. Da minha parte é tudo, boa tarde, já sabe, amanhã conto consigo aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Nasci para ser ignorante, mas os parentes teimaram e dali não arrancaram em fazer de mim estudante. Que remédio obedeci? Há já três lustros que estudo, aprender aprendi tudo, mas tudo desaprendi. Perdi o nome às estrelas, aos nossos rios e aos de fora, confundo fauna com flora, atrapalham-me as parcelas. Mas passo dias inteiros a ver o rio a passar, com alvas e ondas do mar, tenho amores verdadeiros. Rebrilha sempre uma estrela por sobre o meu parapeito, pois não sou eu que me deito sem ter falado com ela. Conheço mais de mil flores, elas conhecem-me a mim, só não sei como em latim as crismaram os doutores. Nasci para ser ignorante, mas os parentes teimaram e dali não arrancaram em fazer de mim estudante. Que remédio obedeci? Há já três lustros que estudo, aprender aprendi tudo, mas tudo desaprendi. Enquanto as águas correrem não sentirei calafrios, que flores, aves e rios, ignorante é que me querem. Que flores, aves e rios, ignorante é que

deixaste. A escada sem corrimão, adivinhaste a vida. A escada sem corrimão,